reinicia no meio dos bombardeios da fumaça. Escolhido pra tentar ressuscitar forças da massa, analisando com responsabilidade uma palavra que determinará quando tudo ficar em nada. Rebeldia, entenda como a palavra se forma em sua mente, se transforme, não esqueça, ela deforma. Reforme sua força com a força das palavras verdadeiras que serão utilizadas da melhor maneira. Avance, lute como luta um resistente que apesar das correntes respire e segue em frente. Estrategista, planos de sobrevivência, a nossa resistência para o fim da decadência. Lá fora, jornais estampam toda hora nossa ira revolucionária contra a sua história. Entenda e assim desvenda nossa dor. É a invasão contra a mão do patrão agressor. Bombas de oxigênio explodem respondendo nossa ira. Mano, respira a vida. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Avante, vanguarda protestante da rua. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Avante, vanguarda protestante da rua. Lutando, sabemos que de luta não ficaremos. Mano, que pensa pequeno está perdido no tempo. Só corre contra o vento no momento lento desse decepcionante. Quando o sangue se transforma em argumento, armamento, mentais. Precisamos de mais, ser pai, ser capaz de interligar as forças desiguais. Que viva a rebeldia, o pivete grita, a madame se espanta e a bandeira agita. Revolucionário da mais nova geração, tome cuidado com os estilhaços da explosão. O tempo de lamento está acabando, resista, abre os olhos, ergue a cabeça, grite justiça. É o pensamento que a todo momento desenvolvemos, tentando solucionar sofrimentos. E só assim quando formar o ensinamento pra vida, todos juntos gritarão: que viva a rebeldia! Resistente, siga em frente, luta! Resistente, siga em frente, luta! Resistente, siga em frente, luta! Avante, vanguarda protestante da rua! Resistente, siga em frente, luta! Resistente, siga em frente, luta! Resistente, siga em frente, luta! Avante, vanguarda protestante da rua! Do submundo imundo desse mundo somos frutos, não tem jeito. O jeito é mesmo não ficarmos mudos. Nossa história está aos poucos sendo feita novamente, sendo feita por nós mesmos, seres feitos indigentes. Pensamentos vão intensamente, não se calam. Diplomatas não entendem como somos rápidos, capazes de entender como se forma armadilha pra tentar matar meus manos, contaminando famílias. Chefes do planejamento mais ultrapassado, coordenadores que condenam os mais prejudicados. Assistentes, correspondentes, formam doentes na fila das propagandas que enganam crianças contentes. Avançando como um míssil terrorista, absorvem sua mente as informações escondidas. Procurado como caça no meio da massa grita, dos livros ao escudo, que viva a rebeldia. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Avante, vanguarda protestante da rua. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Resistente, siga em frente, luta. Avante, vanguarda protestante da rua.